ver você curtindo o meu som. Quero ver você dançando Rolling Stones. Luz na passarela pra te ver brilhar, e a galera espera pra te ver passar. Quero uma noite inteira pra te ver sorrir, e nunca mais deixar você sair daqui. Sua boca linda, lábios de carmim, sua língua solta deslizando em mim. Quero ver o sol chegar com você do meu lado, congelar as horas de tempo parado. Um romance, um roteiro de cinema, cama de capim, a gente lá falado. Eu quero é mais te amar do jeito que eu sonhei. Eu quero é mais sentir na pele o beijo seu. Eu quero é mais deixar rolar e morrer de alegria. Eu quero é mais fazer amor com você todo dia. Quero só chegar com você do meu lado, congelar as horas, o tempo parado. Um romance, um roteiro de cinema, cama de capim, a gente lá falado. Eu quero é mais te amar do jeito que eu sonhei. Eu quero é mais sentir na pele o beijo seu. Eu quero é mais deixar rolar e morrer de alegria. Eu quero é mais pa-